Cris, eu falo aqui do Estúdio 2 da Rádio CBN e ao telefone comigo está Hélio Cândido do Carmo, coordenador da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, a Rede Proteger aqui em Foz do Iguaçu. Hélio, muito boa tarde. Eu gostaria que você falasse sobre esse evento que vai acontecer já no dia 26 aqui em Foz do Iguaçu. Será lançado um livro com a temática sobre o enfrentamento à violência sexual em Foz do Iguaçu. Produção essa que foi realizada pelo Centro Marista de Defesa da Infância e do Adolescente, uma instituição que procura e tem a preocupação com essa temática da exploração sexual. É uma instituição que trabalha também com crianças e adolescentes, basicamente no que se refere à defesa. E para viabilizar, então, esse diagnóstico, eles estiveram em Foz do Iguaçu, meados de agosto a dezembro, onde foi ouvido, né, os atores do município de Foz do Iguaçu, da Rede de Proteção à Criança e do Adolescente, do CMDCA e outras instâncias de controle, para buscar subsídio para a elaboração desse livro, né? Então, na verdade, é um diagnóstico que vai apresentar dados referente a essa temática aqui no município. E o evento será realizado no dia 26 no Hotel Bela Itália. Esse livro dá um panorama tanto dos direitos da infância como questão da adolescência e da infância aqui na Tríplice Fronteira, né, Hélio? Exatamente. A ideia desse diagnóstico, claro que não conheço ainda a produção na sua integralidade, mas a gente também com bastante expectativa para conhecer o que está posto nesse livro, né? Mas a ideia principal com base nesse levantamento, propor políticas públicas para o enfrentamento dessa situação aqui no município de Foz do Iguaçu. Então, os dados eles foram coletados com base em depoimentos dos profissionais, né? E também com dados do CIPIA, né, que é um sistema de informação que o município e o estado dispõem, que é alimentado pelo Conselho Tutelar. Então, tudo que se refere à questão de exploração sexual, trabalho infantil, situações de risco vivenciada por crianças e adolescentes, estão postos nesse sistema. Então, com base nesse sistema também é que foi trabalhado esse diagnóstico. Mas como que a Rede Proteger está agindo? Quais são as ações, tanto neste ano, mas como desenvolvidas durante todos os anos pela rede? Nós temos atuado por meio de campanhas, né, de conscientização da população, para que ao presenciar fatos como esse, venha a denunciar, que não tenham medo, né, porque é uma situação que nos causa uma certa repugnância e precisa que a gente tome conhecimento que isso de fato aconteça, para que a gente possa tomar providências. Em tomando conhecimento, os casos são encaminhados ao Ministério Público, via Conselho Tutelar, para que tome as providências. Mas não só isso, nós também estamos lutando muito para que a gente tenha orçamento suficiente, né, para que possamos criar um programa de enfrentamento à violência sexual no município, que ainda nós não temos. Então, o que fica é os dados que estão chegando, né, as denúncias estão chegando, e o que fazer com tudo isso que está chegando, né, sem ter um programa próprio municipal para o desenvolvimento de ações de enfrentamento a essa temática. Você já tem algum plano, alguma data já para o desenvolvimento deste plano? Na verdade, a gente vem discutindo já isso já há algum tempo, né? Esperamos que a partir do conhecimento desse diagnóstico que vai ser lançado no dia 26, certamente as autoridades estarão presentes, né, principalmente aí dos órgãos gestor, que é o órgão que é fundamental nesse processo de elaboração de políticas públicas e também colocar no orçamento, né, montar um programa de enfrentamento à violência sexual no município. Então, a gente espera que a partir disso Os estudos já estão bem elaborados, bem fundamentados, eles já possuem esses dados através do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente, que foi construído pela Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente. Então, o município já conhece tudo isso, mas eu acredito que com esse livro a gente possa sensibilizá-los mais ainda a respeito dessa temática. Hoje em dia, Hélio, se há uma denúncia de um caso de violência sexual contra a criança ou adolescente, o que é feito, para onde é feita essa denúncia e o que é feito a partir dessa denúncia? Essa denúncia, ela deve ser feita através do Conselho Tutelar ou diretamente ao Ministério Público. Uma vez chegando no Conselho Tutelar, essa denúncia é encaminhada ao Ministério Público para a abertura de procedimento. Além, nós temos também o NUCRIA, né, que é a delegacia, né, responsável por essa questão de risco que se encontra essa criança, com todo e qualquer tipo de violência é o NUCRIA, contra a criança e o adolescente é o NUCRIA que tem essa incumbência de fazer a diligências, né, para levantar a situação. E a partir disso, então, a criança ou o adolescente vitimados, eles são encaminhados para a rede de proteção. Hoje, no caso, nós temos aí as instituições que trabalham com acolhimento institucional, como o caso da família Maria Porta do Céu, aldeias infantis e CDPT. Então, são essas instituições hoje que estão trabalhando com crianças e adolescentes em situação de risco. Tá certo. Mais uma vez eu peço, Hélio, que você fale quem que participa deste evento no dia 26, que vai acontecer no Hotel Bela Itália, né? Exatamente. Então nós estamos nos organizando nesse sentido para que no dia 26 a rede de proteção esteja presente para tomar conhecimento desse lançamento, dessa publicação. E a partir daí, no período da tarde, nós estaremos nos reunindo em grupo para tirar encaminhamento com base nos dados que nos serão apresentados. Ok, muito obrigado por essa entrevista aqui pela CBN. Tenham uma boa tarde. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos pela oportunidade de estarmos informando a população de Foz do Iguaçu sobre essa situação. Cris, de volta a você no Estúdio 1 da Rádio CBN.